está na área. O maior show de pressão do estado do Pará. Alô, alô, DJ Gordo! Já tô na área! Alô, DJ Dinho, pressão! Vai pra cima! Vai ter aula de pressão hoje. É no carimba do Mingueira! Não pode ativar o módulo bagulho doido. Que comece o bombardeio de pressão! Começa a pressão, Caribe! Domingueira do Caribe! E a referência chegou! Vai começar o bagulho doido! E aí, Boninho? Sem muito papo furado! Hoje, domingão, e a galera super lotou do Caribe! E eu vou começar assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo, Boninho! Japa Gravações. DJ Índio é o brabo, porra. Começando no Caribe, bora, bora, bora, DJ Rick de Ferraz pegou a moto. Meteu a puta na garupa. E vai. Vai no batidão do caqueado. Bora, DJ Dinho, que o bagulho começou frenético. E a galera vai dançando e vai fazendo caqueado. Bora, bora, bora, começou o bagulho doido do Caribe. E aí, meu amigo, taca do Moretti, já começou. Me separei, porra. Tô solteira agora. Se liga. Vai, eu vou sentar, vou sentar. Vem com quem? Bagulho doido começou e a galera vem assim, ó. Vem no caqueado assim, ó. Então bota que eu vou sarar no seu pai. Então bota que eu vou. Ninguém ganha o Leandrão pra fazer caqueado, ó. Olha o caqueado, caqueado. Vai dançando, vai dançando assim, ó. Das mulheres virgens. Cadê a minha torcida do Paysandu que ganhou ontem aí? E a minha torcida do Remo? O Remo ganhou hoje, foi 1-0 pro Leão. E um detalhe, continuamos na Série B. O Série C pra lá. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Bora, Boninho! Prepara que sábado o maior comentário é a festa da Via Show! DJ Guga, o maior DJ de funk do mundo! E a referência na Via Show! Essa promete! Sábado, na volta das férias, todo mundo se encontra na Via Show! E aniversário da minha sobrinha Cibele hoje! Parabéns, meu amor! Que Deus te dê muita saúde, muitos anos de vida. E bora fazer a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, né? Então fogo no baque. Dieguinho da Ocaica. O plástico dos irmãos de referência. O time gordo tá na área e o rock tá mil grau. O time gordo tá na área e o rock tá mil grau. Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal. Vai DJ, olha tô nessa bazuca. Vai DJ, olha tô nessa bazuca. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Chama um beijão pra minha esposa, Rafaela Santos. Tá no camarote com a minha cunhada Ana Araújo. E a minha sobrinha Sibeli, bora Leni. E a Carlinha Monteira, primeira dama dos fogos. Faz a dancinha no carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha, faz a dancinha, faz a dancinha. Vai, fogo! Faz a dança da sapatão, é a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. Dança do viadinho já. Dança do viadinho, a dança do viadinho. Olha só, Rafael Trindade já. É a dança do viadinho. Dança do viadinho, ó. Faz a dança do viadinho, a dança do viadinho, faz a dança do viadinho. E meu parceiro, compadre Paulinho. Ele, meu amigo Ralf, o Timigo. O Alassane Salles da produção dos caras aí, ó. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Bora pra cima que o bagulho tá doido, ó. O meu parceiro Renato Franco falou: meu Deus do céu. Os caras são muita onda, desde o tempo do Gabiru. Bora, Renato Franco. Ele Steve Reis. Bora, Dani, bora, bora, que o bagulho doido. Alô, Pedro Henrique. Pega fogo, Caribe Show. E vai tremendo, vai dançando, vai tremendo, vai dançando, vai tremendo. Fala, meu amigo Léo Cadeirante. É agora que o bagulho vai pegar fogo agora. Treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, treme. Meu parceiro Igor Neves. E o meu parceiro Matheus da Sete Esporte. Eles estão na área, segura! Hoje é aniversário da irmã do Pedro. E ele manda essa música pra ela. Bora, Rafaela! Bora, Raul! O Japa, a primeira dama. Meu amigo Siqueira, tá toda a minha panelinha no camarote aí, ó! Agora! Comigo e prepara que hoje, segunda-feira, tem Cai na Água pra galera, senhor! rock. E o lado da bis, e o lado da bis. Moleque doido, mostra como é que faz. Moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado. Meu amigo Júnior Pirata também tá na área. Pra cá, pra lá. E aí, meu amigo Edson? Pra cá. Você, meu amigo Gomes, a primeira dama. Dançando. Toda a galera do Tocantins tá na área. Segura minha CDC. Dançando. E dia 18 de agosto. Dança, dança, dança. Aniversário do meu parceiro Leite vai ser bagulho doido. Vai, moleca. Júnior Pirata tá mil grau. Meu parceiro Edson Gomes. Tá na área também, o amigo Everton. Bora, Felipe, agora. CDC, CDC. Bora, bola, GDK, você, José, ele também na área. E aí, patrimônio bola. Só um camelão. Marcos PDK é a sua primeira dama. Também tá na área. Toma de lado. E aí, parceiro Rodrigo do Aço. Toma de lado. Você, sua esposa Suane. Vai no caqueado. Do Pãozinho também tá na área, amigo Dieguinho. Vai no caqueado. Os garotos do Regi na área. Carioca. É o Brasão. E ele é o. Carioca. O Brasão também é a união do Tapanã. Tá na área, tá na área. Mostra como é que faz, vai. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. E a dancinha, a dancinha, a dancinha. Mostra como é que faz. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tá virando, vai virando. Vai, fogo, fogo. Hanna também, a Cristina. Conga, conga, conga, conga. O Luciano também tá na área. Conga, conga, conga, conga, conga, conga. E aí, Gustavo das Marcanjas. Ele que é divulgador do Pop Saudade. Ele tá na área, bora, Gustavo. Do Rubi Saudade, mano. Caralho, a novinha não recebe. Que eu faço parte da três eventos. Minha não recebe. De rocha. A galera vai dançando e a gente chega na moral, Ivan. O meu parceiro Ivan da Pedreta na área. E a minha amiga empresária Amanda da Amanda Boutique tá na área. Alô, Amanda! Bora pra cima, senhor! Nosso amigo Eric Paquetá tá na área. E meu amigo Bel da Forte Céu tá na área. Segura, Bel! Vai dançando, vai quebrando esse quadril. Quebra, quebra tudo, vai quebrando esse quadril. Olha a galera, vai jogando e vai puxando, vai jogando e vai puxando. Vai jogando e vai puxando o carretel. Joga o anzol, joga, joga o anzol. Pra quem tá solteiro é assim, ó. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Bora, maninho. 5, 4, 3, 2, 1. Já, já, já, já, já. Segura. Eu só queria um. Meu amigo Moura. Te... Ele que veio pela primeira vez conhecer o show da referência. Direto de Macapá. É amigo particular do Japa da Panelinha. Seja bem-vindo, Moura. Meu amigo El do John John. Bora, meus mal falados. Agora. Bora, Steve Rei. Júnior Alucinado. E a rainha das capas tá na área. E aí, Júnior? Bora com o Padre Paulinho, ele tá na área também. O Padre Paulinho, a referência em rock doido, tá na área. Da companhia dos gordinhos de Coraci. E lá vem sucesso agora. Essa aqui, ó, é meu amigo Harrison Lemos. Olha o sucesso, Harrison! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é de... Essa música é muito linda. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que a noite... Hoje ela tá na área. Então preste atenção. Primeira dama tá na área. Primeiro. Parabéns, sobrinha SBL. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Bora, Carlinha Monteiro. Tento reclamar. Rafaela Santos também tá na área. De tudo. Valeri. Seu rosto sorriso. É ao vivo do Caribe. Não para de dançar, vem comigo, vem! In West Philadelphia, born and raised on the playground, grandpa says most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some people out the side of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight in my mind. É pra isso, tudo eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Joga! Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Joga a mão pra cima. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. E a galera, sal, joga sal, a mão pra cima. Sal e dá-lhe sal. Olha o camarote doidando. Sal e dá-lhe sal. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, bola. E aí, bola? O patrimônio bola da GDK. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Na área de falou. Que doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Vou baixar o som, mulher. Agora é com vocês, mulheres. É o show referência. Com gordo eu tenho pressão. DJ Yudi é o brabo, porra. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Ele é novinho e já tá em mim. Ele é novinho e já tá em mim. Agora sei que tá em mim. Você vai dar em mim. Agora sei que tá em mim. Ninguém segura o Raul Stumbão agora. Ele é o pressão que tá tocando. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Dá uma sentada, sentada. Bora, Léo Brazão. Tanto no Godzilla. Bora, Douglas Júnior. Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai preparando que já começa a quarta-feira. Ponga. O final de semana. Ponga. Já tem Carnaval mais tarde. E o bagulho doido. Started now and bring this motherfucker down. Daqui a pouco tem cair na água. Lá na estrada de Santa Bárbara o bagulho vai ser doido. Ó, ó. O bicho pega. O cara que a bandida se abra. São deles. Igor Neves. O Matheus da Sete Esporte. O Léo Brazão, Rodrigo do Aço para Pãozinho, meu amigo Taca do Marex e o meu parceiro Raul Estumano. E aí, Japa da Panelinha, olha o Siqueiro Pedro, tá todo mundo aí, ó. Bora pra cima, maninho. Que o gordo Rio de E deixa na batida, na batida, na batida. Bora, bora, bora, Dinho, que o bagulho tá doidão. O bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo o caqueado do gingado balançado. Vem comigo assim, assim, ó. Bora, bora, Dinho, bora detonar. Bora, bora, Dinho, bora detonar. Já! É assim, é assim, é assim. Vai começar. Já começou. Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, já! Japa Gravações. Os garotos diz também estão na área. O mundo inteiro ama. É, tem que ser assim. A união eterna com a XK e os mascarados do Marco. Quem gosta é o compadre Paulinho. Olha o sucesso aí, compadre. Para Ivan de Pedreiro, um abraço, Ivan! Aqui. Ela pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. Falando baixinho no ouvido. Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. É emoção e agitação. Gordo e Dinho Pressão. Chorei. Aqui. Sofri. Fiz essa canção. Não sei se o tempo vai durar. A sequência é esmagadora. Estou sem ar. Não sei pra onde ir. Só sei lembrar tua voz. Eu sei que ainda escuto. E aí? Não tô louca de te deixar. Não tô louca de te perder. Se meu coração chama por você, vem, baby, baby, baby. Okay. agora. E aí, bola? É assim, ó. Agora vem comigo. Já! Ainda não descobri porque me abandonou. Quando só de você meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem sentir o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Ainda não entendi o que fez você partir. Pesado esse rock, né? Você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. E as lágrimas eu amei. Ainda sofro demais por amar. Canta, canta! Essa vai de Nayara para Punzinho. Olha pra lá e não te ver. Eu vou chorar, vou sofrer. Pãozinho dá maior valor. Uhul! Não. Uhul! Não me ligue mais. Essa música é muito firme, né? Deixa que a dor vai passar. E dia 11 e 12 de setembro. Gini Gordo em Santa Catarina. É verdade, é verdade, é verdade. O sul do Brasil vai conhecer tudo que passa. A maior pressão de aparelhagem do estado do Pará. Assim está melhor. Bora, japonês. Fico aqui pensando em nós dois. Rodrigo Duarte e Dona Suan. Agora já! Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Agora. Queria falar desse amor, da nossa loucura. Bora bater, dá sete esforços, segura, bateu. Te dizer o quanto. E aí, Goneve? Nós a... Vou mandando o camarote do lado esquerdo aqui. Mas juro tudo. Aniversário da irmã do Pedro hoje. Bora, e a festa tá bonita hoje aí, ó. Bora, Rafaela, bora, Raul, mano. Levo meu bem sem você. O Rafael Siqueira também tá na área. E meu parceiro Rildo também. Queria falar desse amor, dessas aventuras. Olha o Japa. Queria te dizer. O Japa já tem na área. Sobre quando nós. Meu amigo DJ Maluquinho também. Oh. O top 10 tá na área. Bora, Maluquinho. Poderia viver um segundo longe de... E nessa amiga Jéssica da companhia do Igor Neves. Que... No camarote. Enquanto somos só de pensar em te perder. E aí? Clarissa Sensata e o Mano JB também estão na área. Quem gosta é o Júlio Pirata. Quero tudo, meu amado. Sem você eu não sinto nada. Nada. Amor, você sempre foi dono do meu coração. Dinho Pressão. Preciso ter você comigo e não me deixe só com essa solidão. Pressão do Pará. Dinho Pressão e Gordo. Pra cima! Onde se escondeu, amor? nosso amigo Motora Tatu. O tio Vini, o Atlético 17, o Caveira. O Rafael Trindade, galera que veio de Mosqueiro. O meu amigo Meiote da Ceasta, tá na área. Se você também me amou, eu sonhei demais. Mas não vou. Picadinho atribulado. E aí, Picadinho? DJ Júnior alucinado também, bora Júnior! Ele tá na área, curtindo aqui a referência. A referência Impressão do Pará. Bora começar a esquentar de novo, esquentando, esquentando, já! Na batida, na batida, na batida. Vem do caquiado, desguiado. E a galera vai dançando. Vai do caquiado, desguiado. Bora, Dini, que o bagulho tá doidão. Vai virar mais uma, vai virar mais uma. Vai! Referência da Sky no Pará. Segura Maurício da Sky! A maior referência Sky do Pará! Fechado com a referência! Não pode parar, não pode parar! Bora! O DJ Lohan tá cheio de moral. Tô fazendo cara de mal. Eu sou Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, rapaz. Pique pra boa, pique pra Tá gravando? Tá gravando, Japa doido? Então grava lá, Começando o mês de agosto. Esse mês de agosto traz muita coisa boa. É o mês que antecede o nascimento do Ravi. Bora! O bagulho tá doido, mano. Dia 12 aniversário dela. Dia 24 aniversário do Coroa. Dia 13 aniversário do Carlito, meu Deus do céu. Gente boa. O sogro do Blaster. Bora, Boninho! E deixa na batida, na batida, na batida. Vai do caquiado, caquiado. Bora, meu amigo Ed. O cara que comanda o depósito Gomes. Alô, Bagulho doido, doido. Bora, bora, bora, vai. Bora, vai, bora, vai. Alencar, Brena Reis, o boneco da barbeira, do boneco, tá todo mundo aí, ó. 4, 3, 2, 1. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Vai rolar o concurso do funk. Patrocínio exclusivo hoje do meu amigo Matheus da Sete Esporte.